Boa tarde, senhoras e senhores, semideuses e semideusas! Estamos começando o nosso segundo podcast do seu querido blog do coração, a Casa de Hecate. Hoje nós vamos trazer à tona um assunto polêmico. Deuses gregos! De onde eles vêm? Para onde eles vão? O que eles fazem? Onde eles moram? Veja tudo isso hoje, conosco! Só que não! Nós vamos começar com Afrodite mesmo. Aqui, bom, tava quase Globo Repórter aqui, o tipo de negócio. Eu já falei, caraca, meu, a menina é a filha do rapaz. Mas hoje temos uma coisa mais importante do que piadas toscas como essa também, do que a minha. Então vamos começar. O que vocês acham de começar pela história, garotas? Tudo bem, let's go! Afrodite, Afrodite, Afrodite! Vocês lembram da musiquinha da Afrodite naquele desenho do Hércules? Era tão bonitinha. Nossa, isso faz tempo, cara. Voltei na infância agora. Ah. Eu tô velha, eu não lembro. Como assim, mulher? A idade tá chegando, a idade chega pra todo mundo aqui no blog. Tá aqui também no... A VK é bruta. VK, Jesus. Você é muito nova pra isso, mulher. Se você tá chegando na VK, eu tô fodida, porque eu só sou um ano mais nova do que você. É, você também, eu sou só 2 anos, então, tipo, segura aí, você é jovem porque a gente também é jovem, tipo isso, entendeu? É, jovem ainda. Enfim, a história de Afrodite. Afrodite é uma deusa que, pra mim, tem uma das origens mais legais dentre todos os deuses do Olimpo. Não tem uma criatura divina no Olimpo que tenha uma origem melhor do que a dela. Ela nasceu da espuma. Ela nasceu... Mas não é qualquer espuma. Ela nasceu das bolas de Uranus. De Uranus. É um ótimo nome também pro cara que você tipo, teve as bolas cortadas. Olha, então, de onde eu tô vendo na referência bibliográfica aqui, diz que quando o Cronos lembrou Urano, ele jogou o resto de Urano no mar e da espuma Afrodite nasceu. Sim. Então, só que aí em alguns lugares dizem que ela nasceu das bolas de Urano, que eu também não sei. Na verdade, quando eles falam que Cronos desmembrou o Uranus, assim, so to speak, na verdade, quer dizer que ele capou o pai dele mesmo. Pra dizer quem é que mandava naquela porra agora. E daí... É por isso que eu nunca vou ter filhos. Já decidi, depois que eu vi a lenda do Uranus, eu falei, não, eu tô bem. Você pretende devorar seus filhos? Olha, não curto baby beef, entende? Então acho que tá. Então tá sussa, pode ter filho sim, não tem problema. O único problema de Uranus e de Cronos é que eles curtiam umas gorices assim. Aí os bebês ficaram revoltados, né? Eu também ficaria a fazer o quê? Eu ficaria aqui. Eu acho que quem tem que estar mais revoltado é o Uranus, pô. Ele perdeu as bolas pro filho dele, caramba. Ah, que se foda, Uranus. Ele era um pai de bosta. Bom, ele se fodeu e muito, né? Tipo, acho que foi o mesmo pensamento do Cronos, no caso. Pois é. Enfim, né? Tal pai, tal filho. Voltando pra Afrodite. Então, ela tem essa origem muito divertida. Muito divertida. Mesmo. Uhum. Muito controverso. É, também. Acontece. Imagina que naquele campo onde caiu a bolsa escrotal de Uranus, a espuma que surge daquela água, nasce uma deusa. Oh. Esta era a primeira deusa do Olimpo, a mais velha, e ela não manda porra nenhuma que todo mundo já sabe onde termina esse rolê. Oh. Pois é, a Afrodite não manda nada, cara. Eu tenho muita dó dela por isso. É, e ela é tipo a deusa mais velha de todo... Dos principais do Olimpo, de todo Olimpo, ela é a deusa olimpiana mais velha que tem. Porque ela... Por isso que a origem dela é quase que titânica. Ela é quase uma titanesa, como você costuma dizer, Ghostwriter. Pois é, pois é. E, na verdade, bom, ela é a deusa do amor e da beleza. Eu acho que desde o início ela estava fadada a não mandar em nada nessa merda mesmo. Ela só tá ali porque ninguém quer tirar ela. É a deusa do amor e tem que deixar rolar, né, por ali. Ah, lógico, porque você... Põe-se no lugar de Zeus. Você vai chegar pra Afrodite e vai falar: tu não é olimpiana porra nenhuma, tira esse trono daqui que tu é moleque. Ela acaba com a vida amorosa dele. Destrói totalmente. Zeus vai virar um poodle. Imagina. Ela chega assim e fala: então você vai ver a sua vida amorosa que já é ruim, agora tu vai ser... Nunca, nunca mais vai poder fazer sexo. Puta! Acabou com Zeus. Assim, milhares de filhos na mitologia. Ela nunca mais poder ter sexo. Mudou a história, cara. Pois é. A Hera não vai achar ruim, não. Mas ela, a Hera tem momentos, né? Olha, eu acho que a Hera já tava em condição de mudar o animal sagrado dela de pavão pra um alce, né? Por causa da galhada. Mas tudo bem, né? Mas não, mas acho que nem um alce, porque seria ofensa pro alce falar de uma tamanha galhada que nem a de Hera. A Hera, ela só foi traída por quase todos os seres femininos que aconteceram na Grécia Antiga. Só isso, só. Inclusive as irmãs de Zeus. Só isso, né, Sussa? Inclusive as próprias irmãs, né? Penso. Mas vamos lá. Afrodite, que não era a flor que se cheire desde o início... É a personificação da mulher. Ela é a mulher objeto. Afrodite, ela foi castigada por Zeus, por assim dizer, a casar com Hefesto. Vale a nota de que Zeus queria, pensou realmente, seriamente, se casar com Afrodite primeiro. Mas acabou deixando pro Hefesto, ficou com a Hera, eu não entendo porquê. Ah, eu acho que se Zeus e Afrodite fossem o casal 20 olimpiano assim, cara, não ia dar certo. Ia ter filho de um pra tudo quanto é lado, filho de outro pra tudo quanto é outro. E eles mesmos teriam deixado o Olimpo com o triplo da população em filhos. É, não ia ser uma terra de humanos, mas ser uma terra só de semideuses, porque eles iam povoar a terra inteira, praticamente Adão e Eva. Nossa senhora, nem me fale. Ia ser tenso. Bom, e contando porque ela tinha que se casar com Hefesto, o que aconteceu foi o seguinte: depois que o Zeus, ele destronou o Cronos, ele ficou muito ressentido, mesmo a Afrodite sendo uma titanesa, e depois ela passou a ser olimpiana e tal. Por quê? A Afrodite era a deusa do amor, então... Todos os deuses, assim, eles começaram a tretar pra ver quem é que ficava com a mulher. Era quase tipo um Fica Comigo do MTV, só que tipo na época da Grécia, não rolava TV nem nada. Era um Fica Comigo da MTV com uma guerra divina rolando no backstage. Não ia dar certo. Já pensou? Hermes apresenta? Maravilha, toca aí, tipo... Mas aí o que aconteceu? Ela desprezava todo mundo mesmo, como se todo mundo fosse um bando de merda. Então, Zeus lembrou de que ele que mandava naquela porra toda ali, que ele era o deus mestre, e ele decidiu com punição fazer-se casar com Hefesto, que era o filho de Zeus, que é, digamos, de uma beleza que poucos notam, digamos assim. Ah, Hefesto, grande boy magia entre os filhos de Zeus, assim. Aquela criança pouco traumatizada. Só porque ele era mais feio do que o Diabo de Zoa, a culpa não é dele. Só porque ele era mais feio do que Briga de Foice, culpa da Hera. Olha, vocês não tem que tretar assim do Hefesto só porque ele brincou de carrinho rolimã numa ladeira sem um carrinho de rolimã. Não, peraí. Mancada com o guri, pô. Ele não tinha. Ele virou ferreiro só pra construir o carrinho de rolimã. Mancada. Ai, minha barriga tá doendo. Não, mas tudo bem, Hefesto tinha e ainda tem um bom coração. Sim, mas no caso, digamos, como eu poderia usar isso? Ele não dava no couro, então Afrodite começou a procurar atenção em outros deuses, né? Em outra freguesia, né? Em todas elas, você assim. É, diga-se de passagem, em todas as outras freguesias. Eu acho, seriamente, que se tivesse hoje, naquela época, os psicólogos, Afrodite seria considerada ninfomaníaca. Mas é só a minha opinião, a minha pobre opinião. Eu não vou falar nada, porque de repente a Afrodite de verdade existe de verdade e ela já vai acabar com a minha vida amorosa. Peraí, ela já amaldiçoou, acabou com a minha vida amorosa. Pois é, filha, já tá todo mundo lascado. Não, eu não vou entrar nessa de chamar a Afrodite de ninfomaníaca, porque isso parece muito slut-shaming pra minha alma feminista, então eu vou ficar quietinha. Mas a verdade é que Afrodite, em sua busca por um verdadeiro amor, encontrou Ares. Que era o mano de Hefesto, só pra deixar claro. Ah, tá tudo em família mesmo, vixe. Cersei Lannister teria algo a dizer sobre isso. Você vai pro interior de alguns lugares no Brasil ou nos Estados Unidos? Isso é totalmente normal, até hoje em dia. É muito difícil você achar no Texas alguém cuja esposa e prima ou esposa e irmã não sejam a mesma pessoa, né? É uma coisa preocupante, realmente. Mas enfim, Afrodite encontrou em Ares um grande amante. Olha só que lindo, amor e guerra, lado a lado. E não só lado a lado, né? Mas enfim. É. Vamos deixar só nisso por enquanto. Bom, já podemos entrar pro segundo tópico também, que seria as relações que a Afrodite teve em todo o Olimpo, né? Ela era praticamente uma piriguete olimpiana. Always slut shaming. Ela não era uma piriguete olimpiana, ela só sabia o que ela queria e como conseguir. Vamos dizer assim. A gente não está falando nossa opinião sobre ela, a gente está falando opinião do politicamente correto, do que outras pessoas falariam. Se você não acha, não é culpa, entende? Porque eu concordo com você, eu não posso falar que ela era ninfomaníaca. Porque isso realmente vai contra as minhas visões feministas. Mas ela, eu tô falando psicólogos hoje em dia, e era assim que a medicariam. Olha, assim que a medicariam, cara, foi uma ótima descrição. Olha pra minha cara de quem se importa com os psicólogos dessa era, né? Eu não posso olhar a sua cara, não tá ligada a câmera. Eu sei, mas tudo bem. Então vamos lá. Afrodite teve muitos, muitos, muitos, muitos filhos deuses. Talvez muito mais do que filhos semideuses. Muitos. Mas enfim. A gente pode citar com Ares os deuses Anteros, Anteros, Adrestia, Deimos, Eros, Erotes, Harmonia e Fobos. Ela gostou do Ares, ela... Afrodite aprovou Ares. Ares é o favorito de Afrodite. Oh. Talvez por ser o deus da guerra e tal. Assim. Ele é machão, enfim. Mas ela também pegou Dionísio, Hermes e Poseidon. Aliás, tipo, com Hermes ela teve o filho Hermafrodito, que pelo nome já dá pra todo mundo imaginar o que era... como era o deus, de onde vem a expressão hermafrodita, obviamente, que era um deus que não tinha gênero. Ele não podia ser classificado nem como deus, nem como deus a partir do gênero, por causa que ele na verdade, ele poderia ser classificado como os dois, porque ele conseguiu membros de ambos os gêneros. Hermafroditos, o primeiro deus de gênero binário. Ok. Afrodite também teve com Hermes a Tish, a deusa da sorte. Aquela que Nêmesis quer mais é ver pelas costas mesmo. A minha mamãe! Uhul! A tradutora é uma filha de Tish, porque ela é uma sortuda filha da mãe. Se vocês puderem pagar a tradutora 20% do que ela ganhar, tipo, do cassino, ou vocês ganharem só 20%, vocês já estão ricos, galera. É, na moral. Um dia eu quero levar a tradutora pra Vegas. Obrigada. Eu sei que eu sou demais. Obrigada. Né? Enfim. Com Poseidon, Afrodite teve Herófilo e Rod, que são monstros. Porque tudo é meio freak com Poseidon. Ele não é um cara normal, coitado do Percy. Vamos deixar esse comentário pra quando a gente quiser fazer o podcast sobre Poseidon. É, ah, melhor. Quando eu for de Poseidon, minha filha, a gente vai... Eu vou ter que fazer uma pesquisa e uma lista de todos os filhos dele. Nossa, mas voltando... Senhora, eu tenho medo. Não, você vai ter que ir no zoológico pra você fazer a lista de todos os filhos de Poseidon. Aí... Frank, quando você estiver nadando no mar e se afogar, você não vai poder estranhar, tá? Puta que merda, não vou nadar mais nunca na minha vida agora. Mas enfim, navio, cruzeiro, eu passo, eu vou eu pelo mar agora. Se foda. É melhor você ficar longe de navios cruzeiros, sim, porque se você tiver que morrer e Poseidon levar um monte de gente de graça por tua causa, você tá fudido. Isso é verdade. Enfim, a gente também tem aqui, já entrando no mérito de Percy Jackson, finalmente, os filhos semideuses de Afrodite, que são muitos, muitos mesmo. O acampamento, a cabine de Afrodite no acampamento Meio Sangue, ouso dizer, é uma das que mais tem semideuses. Principalmente semideusas, mas semideuses também. Sim, se você ver o tanto de casos que... No caso, a única filha que é como personagem principal na saga do Percy Jackson é a Piper, mas nós vamos deixar isso pra quando a gente for falar da parte dela mais na frente. O chalé de Afrodite nos livros de Percy Jackson é sempre daqueles que abre a porta, sai a ninha nada. Ela, tipo, ela não tem filhos, ela procria, ela é quase uma coelha, né? Você vai concordar com a expressão, é aquele que, tipo, de cada 2 meses você já vê uma leva nova. Tipo, vai chegando o Hermes, ele apresenta 3 filhos. Vai chegando o Poseidon, apresenta um ou nenhum. Chega a Afrodite, ela abre e sai aquele time de futebol misto. E vai chegando no acampamento. Não concorda, você, Horácio? Nossa, eu concordo. Mas então, né, gente, entrando no mérito de Percy Jackson, finalmente... A gente tem aqui a descrição da casa de Afrodite, do chalé de Afrodite. Oh my God! Que é basicamente, meninos e meninas, a casa da Barbie. É uma casa com paredes rosa bebê e um deck de entrada xadrez branco e azul bebê. E tudo tem cortinas de renda e é branco ou rosa bebê. É a casa da Barbie, cara. Meu Deus, pra mim parece castelo do horror da Barbie. Nossa, perfeito. De noite ainda, tipo, pouca luz no local, já pensou? Você abre e tem um manequim da Barbie. Você... Ah! Perfeito. Ah, nota. Aí você levanta as mãos pra cima, começa a gritar que nem uma garotinha. Você vê. Nota-se que a tradutora adora rosa. É, você, adoro, tipo, muito. Oh. Imagina a cena nas suas mentes do Percy e o Nico, um filho de Poseidon e um filho de Hades, entrando na casa de Afrodite à noite, tipo, parecendo um castelo mal assombrado da Barbie, e tipo, os dois se abraçando, tipo a Elsa quando fica irritada no Fairy Tail. Quando o Natsu e o Grey se abraçam porque estão com medo dela. Eu consigo pensar numa cena assim, até porque o cabelo do Grey regula com o cabelo do Nico, né? Ixi, o que você tá insinuando, Ghostwriter? Eu? Eu não faço insinuações, querido. É, foi bem direto, né? Mas então, né? Casa da Barbie à parte, entrar no chalé de Afrodite provavelmente é como entrar num daqueles reality shows de modelos. Os meninos e as meninas... mais bonitos do acampamento Meio Sangue, que estão vestindo as roupas mais caras de marca. Chanel, Prada, Louis Vuitton. Eu não me importo, desde que tem que ter Alexander McQueen. Não, não vai ter Alexander McQueen. Ah, então não quero. Alexander McQueen é roupa pra gente que bate o pau na mesa. Ô, louco. Que isso? Ah, nossa, cara. É, eu não vou entrar no mérito de discutir Alexander McQueen com você, Frank, mas o cara é foda. Eu sei. Bom, o Kurt só veste Alexander McQueen. Eu diria, meu professor de história, se você tá dizendo é porque é verdade. Então, eu não vou contrariar. Mas, pra você que não consegue imaginar esse lado, Barbie, imagina que, tipo, a casa de Afrodite é que nem um piscinão de ramos, cada mergulho é um flash, pronto. Nossa senhora! Olha, depois dessa eu vou ali, embora, me enforcar só um pouquinho, tá? É, Thanatos, tô chegando, porque, puta, foi foda. Tio Thanatos, né, tá ligado? Tio Thanatos, tô chegando, pera lá. Nossa senhora. Ufa, passou. Vamos fingir que isso nunca existiu, tá, gente? Tá conseguindo respirar bem? Tipo, oh, mentalização, consegue seguir com o podcast? Eu consigo, eu sou forte. Eu tenho que fazer isso pelos fãs. Não, eu preciso ir embora, não, eu preciso continuar o podcast. Ai, meu Deus, tá. Ah, deixa, fica aí, senta. Vamos continuar aqui de um assunto também que é que a gente tava falando também até fora daqui, que todos os filhos de Afrodite, eles são péssimos lutadores. Eles podem ter, tipo, várias habilidades diplomáticas, tipo, alterar a vida, tipo, amorosa de todas as pessoas, mas como os lutadores, eles são pouca bosta. Exatamente, eles são péssimos lutadores. Apesar que, bom, Celaena Beauregard teria algo a dizer sobre isso, né? Mas ela está morta, então nós não teremos o depoimento de Celaena Beauregard. É, Celaena Beauregard, ela foi, tipo, machona, aquele que ele pegou. Ela pegou a biga, tipo, tacou assim, aquele que fala, nossa senhora, ô mulher macha, pega a gilete e mate todo mundo aqui. A gilete e a foiça. Acaba com Cronos. Acaba com todo mundo. Enfim. Porque vamos concordar que no fim do quinto livro, a Celaena, ela teve uma a morte, acho que a morte mais macho de todo, mais máscula do que muito. A morte do Luke eu achei totalmente idiota, perto da morte da Celaena, que ela foi pra cima do monstro com tudo, e ela era a espiã, né, tipo, no caso, assim, ela teve a morte mais honrada de todo o livro. Não, foi literalmente a redenção da Celaena nesse momento. Foi, acho que, um dos meus momentos favoritos do livro, quando a Clarice percebe que a Celaena foi pro fronte de batalha, se passando por ela. E, tipo, você percebe o desespero da Clarice também, porque, tipo, caralho, velho, ela não vai aguentar meia hora de bica lá no campo de batalha. Realmente, ela não aguentou, ela morreu e tal. Mas ela fez isso só pra levantar o moral das tropas, tipo, dos filhos de Ares e da porra tudo que tava indo pra guerra junto com a Clarice, porque a Clarice resolveu ter uma crise existencial naquele momento, tipo, de todos os momentos do livro que alguém poderia ter uma crise existencial, aquele, sem dúvida, era o pior. Sem falar que ela é uma filha de Ares, ela tem uma crise existencial bem antes de uma batalha, foi de uma gaysice. Foi de cair o cu da bunda. Isso, muito obrigado. Nada demonstra indignação mais do que a expressão é de cair o cu da bunda. É aquele que você leva até num potinho depois, porque acabou a vida. Acabou. Mas não, mas foi foda. A Celaena representou. Foi uma das melhores, vamos dizer assim. E graças à morte dela, a Clarice ganhou o título de Dragon Slayer. Porque ela entrou naquele rampage do Berserk do Leroy Jenkins from Hell, assim. Leroy Jenkins! Tipo, como te llamas, Dracon? Te llamabas? Eu imaginei agora a Celaena. Mas a irmã da tradutora aqui tem um comentário a fazer. Diga, Luciano, se eles ouvem. Conan! Vocês ouviram? Foi o momento Conan da Clarice. Mas não, como o Conan tem uma contraparte feminina, foi o momento Red Sonja da Clarice. Não, eu imaginei, depois que você falou agora, imaginei a Clarice gritando, porque ela tem voz com aquilo, gritando no meio da guerra, todo mundo pensando, ah, morra, monstro! Leroy Jenkins! Seria foda. Que pena que essa piada não existia naquele tempo. É, seria realmente. Eu acho que o Riordan usaria até na época, se fosse. Então, aqui no nosso. Querendo avançar o assunto, aqui no nosso painel tá escrito que a gente vai falar sobre as histórias, as relações, os filhos, deuses e semideuses, e as diferenças gregas e romanas. Sim. É. A gente pulou porque ele tava antes dos filhos, mas vamos falar então sobre as diferenças gregas e romanas. É, porque no caso de relações a gente já começou a puxar pros filhos, foi quase que. É, foi automático. É claro. As diferenças romanas e gregas são muito pequenas, na verdade. Sim. Em especial se você for levar em conta o livro da saga nova, que é Os Heróis do Olimpo. Então, assim, Afrodite e Vênus são basicamente a mesma deusa, só muda o nome. Literalmente, só muda o nome. Ela foi uma deusa que, de todos os poucos, ela foi, tipo, teve poucos deuses que conseguiram, até agora no livro, até o fim da Marca de Atena, que não foram afetados pela crise de personalidade greco-romana. Nêmesis foi uma das poucas, por causa que ela é a mesma tanto pros gregos como pros romanos, então a ela vingança não teve crise de personalidade. É universal. Isso, é muito foda, cara. Nêmesis, o amor também, vamos dizer assim. Vamos dizer também. Que o amor também. Só que mudou de nome, que nem Rosa e Rose. Sim. E bom. Nós temos Dionísio também, que isso. Mesmo tendo lá suas diferenças com Baco, foi capaz de ajudar os semideuses. Então é lindo, né? Porque nós temos bebida, vingança e amor. É praticamente Sim. Uma novela mexicana. É uma novela mexicana, tipo, começou usurpadora quando começou a guerra, tipo, de Gaia, tá ligado? Meu Deus, Afrodite é Paola Bracho, certeza. Não, eu consigo imaginar, tipo, passando a novela usurpadora, tá sentado lá, Nêmesis, Afrodite e Dioniso. Todo mundo lá tem a bebida que o Dioniso já trouxe. Exatamente. Tem a bebida porque Baco garante, Dionísio garante. Você é amigo do Baco, é open bar a vida inteira, amigo. Total. Bom, no caso, e também, tipo, Baco, ele meio que cheatou, né? Ele, tipo, escolheu, tipo, só prestar atenção em uma personalidade dele, que é a personalidade romana, no caso Baco. Lógico, caso... a personalidade grega dele tá zoada por causa de Zeus. É, isso é verdade. No caso, ele só decidiu que em vez de Coca ele tomava Pepsi, mas enfim. Nossa, eu achei isso tão ridículo, sério, como eu achei isso ridículo. Eu não sou capaz de expressar o quanto eu achei isso ridículo. Eu acho que o cu vai cair, tipo, vai cair de você, tipo, umas 5 vezes se a gente for falar de todas as coisas que aconteceram no livro, não? É, não, tipo, o cu já caiu na minha bunda de novo. Porque... Então, avançando, então, já supondo que estabelecemos que não existem muitas diferenças, certo? Certo. O próximo assunto é Piper. A Piper. Eu adoro a Piper. Eu quero dar um beijo na Piper. Ela é tão fofa. Eu ainda Olha, não você li não é a única, tá? Entra na fila, amiga. Ah, querido, eu li antes de você, então você pega uma senha e entra na fila, tá? Hã? Ainda Hã? Não li os séries romanos, então eu não vou comentar. Porque eu tô teimosa e eu quero ler só depois que terminar de sair todo. Traduzindo o que a tradutora acabou de dizer. Mimimi, mimimi, mimimi, mimimi, mimimi, mimimi. Voltamos à nossa programação normal. Por favor, continue. Sabe o que a tradutora acha do seu mimimi, Ghostwriter? Senhora, diga. Nobody cares. Nobody cares. Tá. Nobody cares. Deixa eu falar da Piper agora. Quem quer? Seguinte, cala a boca, mulher. Oh. Tá, continuando. Continua, por favor, Ghostwriter. A Piper. A Piper é... Puta, cara, a Piper é a melhor filha de Afrodite. Eu não tô falando isso só porque ela é uma das protagonistas dos Heróis do Olimpo. Mas eu tô falando porque ela realmente é uma das melhores filhas de Afrodite. É uma filha de Afrodite que sabe lutar. Eu encerro os meus argumentos aqui. Isso. Eu concordo. Muito bom. E o melhor, ela sabe lutar com uma cornucópia. Ela sabe lutar com comida, velho. Ela tem muito meu respeito. Ainda mais no fato que ela não gosta de rosa. Exatamente. Não, eu acho que... ainda não li, mas eu sei isso dela, então só isso também já me ganha. Você quer saber a minha opinião também? Eu acho que se ela fosse pro One Piece, o Luffy ia se apaixonar por ela à primeira instância, né? Nossa senhora, por que diabos? É, uma mulher que luta com comida, né? Ela vai lutar com ela umas 10 mil vezes, né? Ele vai zerar a cornucópia da menina. Nossa, pois é. Senhora, isso pode ser interpretado de uma maneira tão errada. Ah, é de melhor a gente não falar, sabe? De repente a gente vai ver o... Ai, merda, deleta, deleta. Nossa. Se falar muito sobre isso, vai de repente vai ver o fandom e vai aparecer, a partir do dia de amanhã, milhares de fanfics, crossover, Johnny Peace e Percy Jackson. Deus, não, por favor. Não, eu entendi. Não. Ele tá essa parte. Vamos dar uma pausa na gravação, pelo amor de Deus. Não, já disse, filho, já era agora. Continuando. Próximo assunto, os peitos de Afrodite. Os peitos de Afrodite? Não, a gente. Eu disse os peitos de Afrodite. Eu gostei do peito. Por favor, podem continuar. Afrodite tem peitos. Eles podem ser do tamanho que ela quiser. Ponto. Agora o tópico certo. Ok, pra quem ainda não teve trauma aqui nesse podcast, vamos continuando. No caso da Piper, além dela também ser uma ótima lutadora, ela tem uma coisa que... duas coisas muito importantes que faz com que ela seja uma personagem principal de um livro da saga do Percy Jackson. Além dela ser uma boa lutadora, ela é uma filha de Afrodite que, digamos assim, ela se preocupa realmente com o amor em questão do que em fazer as pessoas sofrer por amor, que é um traço de quase todos os outros filhos de Afrodite. Sim. É. E além disso, ela também é uma... no caso da tripulação do Sete, ela é muito importante como diplomata. Quando tem um caso que é preciso convencer alguma pessoa que não seja por punhos, é onde a Piper entra. Tanto que ela teve parte no livro que só ela conseguia resolver a situação. Fora que mesmo que a Piper não conseguisse resolver a situação só com a argumentação dela, que há de se convir, não é a melhor do mundo, ela conseguia ganhar tempo pra galera fazer alguma coisa. Sim, ela também acalmava os ânimos do povo e dava tempo deles pensar numa estratégia pro fight. Sim, sim. Mas voltando pros feitos de Afrodite que a tradutora tinha falado, o feito mais notável de Afrodite foi ter contribuído para a Guerra de Troia. Claro. As pessoas acham que ela ficava lá no Olimpo o dia inteiro fazendo pena nenhuma, mas na verdade ela teve um papel muito importante durante a Guerra de Troia. Que na verdade começou por causa de Ares, porque Ares ficou revoltadinha porque não foi convidada para o casamento de Peleus e Tétis. Porque Ares é uma bitch. Todos somos obrigados a concordar. Por favor, continua. A defesa tem um ponto. Ok. Eles uma beat, ela não foi convidada. Daí ela pegou. Ah, então, eu vou jogar uma maçã dentro de um cômodo. E é todo mundo. Uma maçã dourada dentro do cômodo. E vai, todo mundo sai se tapeando que nem se fosse buquê em casamento. Exatamente. Aí, eventualmente cai entre Afrodite, ela e Atena. E as três ficam gritando como se fosse. Como. American Ass Top Model. E ela disse, não, é meu, a maçã é minha, que nem em American Ass Top Model. Sei, elas ficam discutindo, daí elas falam, então pra quem que vai ser? Vai ser pra mais bonita de todas. Porque isso tava escrito na maçã. Porque tava escrito na maçã. Pra você daí... que leu o primeiro livro dos Heróis do Olimpo, monte na sua mente agora, e rola aproveitando, tipo, o Top Models Fashion Week e aparece todas as deusas do Olimpo, inclusive as deusas menores. Não, mas o mais legal de tudo dessa situação é porque Zeus é um cara que se mete a besta de resolver as coisas e no final das contas ele não resolve porra nenhuma. Ele Zeus é o tipo de cara que não fode e não sai de cima. Isso é péssimo. Tipo, ele é um rei coxinha, digamos assim. Ele é um rei coxinha. Porque ele vê lá, né, o problema da maçã. Para a mais bela de todas, Atena, Hera e Afrodite se encarando com aquela cara de vamos sair na porrada aqui e agora. Aí ele vai lá e manda Hermes. Hermes, chega aí, camarada. Encontra pra mim um cara que vai finalmente dizer quem é a mais bonita de todas. Pra acabar com essa disputa. Aí Hermes foi lá. O cara que não pode ser ele, porque ele quer tirar o dele da reta, né? Perfeitamente. Exatamente. Ele é muito inteligente. Se ele resolvesse esse problema, ele ia ser odiado pelas outras duas. É, porque ele... Ou pela mulher dele, ou pela deusa da magia. Zeus teria que escolher ela, com certeza. Porque se ele não escolhesse a esposa dele, minha filha, ia rolar um pau de macarrão na cabeça dele, que você não tem... Você não tem ideia. Um pau de macarrão feito de ouro imperial, minha filha. Dói, Jesus, viu? Dói. Daí ele sabe que se ele escolher outro deus, vai ter uma guerra imortal sobre isso. É do mundo. Então, assim, vamos jogar na costa de um mortal, porque o mortal morre e acabou o assunto. Exatamente. O mortal vive o quê? Só 50 anos? Naquela época menos? É, então, seja. E daí o que aconteceu? O Hermes, do alto de toda a sua competência, achou o príncipe... Paris. O que não é uma boa coisa sobre o Hermes, porque todo mundo sabe hoje em dia que príncipes não são bons nada. Pois é. O príncipe é um monte de vagabundo que o dia inteiro tem recebendo tudo na mão. Eles não têm capacidade de diplomacia. Eles não têm envergadura moral pra porra nenhuma. Eu teria confiado mais se tivesse escolhido um mendigo de rua, porque mendigo de rua tem que ser esperto pra viver. Exatamente. E daí o que aconteceu? Né, a Hera viu o Paris e ofereceu pra ele o controle sobre a Ásia, se ela fosse escolhida. Aí a Atena ofereceu pra ele habilidades de combate e inteligência. Porra, Atena, você podia ter feito melhor, né, Atena? É, minha filha, você Atena já foi coxinha, melhor nisso. Cara. E daí, o Paris ficou lá, tipo, ah, não sei, né... É interessante. Aí Afrodite chegou e falou: então, meu filho, eu vou te dar a mulher mortal mais bonita do mundo. Fodeu, acabou a discussão, já temos votação encerrada. Daí o Paris sendo um filho, um príncipe mimado, filho da puta, que não pensa com a cabeça de cima. Porque qualquer um sabe que a resposta primeiro, a mais urgente seria Hera. Ela fala assim: então tá bom, eu vou pensar com a cabeça de baixo, eu quero uma mulher bonita pra fuder. Foi tipo isso. E daí, tcharam, começou a Guerra de Troia. Porque essa mulher era Helena. Só e a arma Helena de Helena, só. Que é a Catropites, é a arma que a Hazel... Que a Piper, ela tem. Tipo, que foi escolhida pra ela. No caso, tipo... A Catropites, ela não é uma arma normal. Ela é uma... uma adaga, tipo, tanto que o nome Catropites, tipo... Traduzido do grego, significa espelho. E, então, tipo, a Piper, ela tem uma arma que foi dada, foi escolhida por ela, a arma escolheu ela, em que ela pode ver situações futuras dentro dela, o que já causou muitos problemas. Ela decidiu abandonar a faca lá no terceiro livro porque ela falou: foda-se, não vou mais ver o que vai acontecer no futuro, vou jogar na mão de Deus e eu vou lutar com comida. É isso aí. É isso aí. Vou dar a mão pra Afrodite e vou embora. Isso. Mamãe, vem me busca. Mamãe, me ajuda, mamãe. E eu acho que isso, bom, encerra o que nós temos a dizer sobre Afrodite, a deusa da beleza e do amor. Afrodite, Afrodite, Afrodite. Nossa, sai querubins voando agora no meio, no meio da sua caixa de som. Tchururum, tchururum, tipo isso. É, por aí chegamos lá, a gente vai ter aulas de música também pro próximo podcast. É, melhor não. É, não, melhor não. Melhor não. Acontece, né? Deixa quieto. É. E eu quero abrir aqui com vocês a possibilidade para o nosso podcast. Para o nosso próximo podcast. Que é, o panteão grego é muito grande. Então nós vamos abrir uma enquete bonitinha lá no nosso blog para que vocês nos digam sobre qual próximo deus vocês gostariam de ouvir os nossos maravilhosíssimos comentários e considerações. Olha, a gente vai deixar algumas opções de escolha para vocês, mas... Se vocês quiserem algum outro nome que esteja na lista também, é lógico que a gente inclui, não é mesmo, tio Ghostwriter? Exatamente. É só deixar um comentário aqui embaixo desse podcast, lá no nosso campitio de comentários, que a gente vai levar todos os pedidos em conta. Porque nós somos pessoas muito generosas e boazinhas. É, né, reza a lenda, né? Reza a lenda. Se descobrir alguma coisa, não fui eu. Eu só quero deixar claro aqui, eu tenho objeções a colocar. Enfim, acho que eu tô falando demais. Mas de qualquer forma, da mesma maneira que houve no primeiro comentário, no primeiro podcast, desculpe. Se vocês tiverem a sua opinião muito importante pra gente, o nosso segundo podcast já foi em parte tipo de crítica também. Então, se você tiver pontos positivos, se você gostou, se você não gostou, se você não tá nem aí, mas se você quer mandar a gente a merda, por favor, faça isso com carinho. Porque a gente quer sempre ter um podcast mais evoluído e sempre mais relevante sobre os assuntos de Percy Jackson para que vocês deleitem de nosso, tipo, de nosso podcast, nossos podcasts futuros. Yep. That's it. Alguma coisa mais a falar, Ghostwriter? Na verdade, tudo que eu queria dizer é que eu não tenho mais nada a dizer. É isso aí, vamos abrir a enquete. Vamos nos despedir de vocês por este final de semana. Vamos deixá-los em paz. Então, nos tchau. Acompanhem sempre que possível e... Bye! Bom, vou deixar o... Tchau para as garotas que estão aqui presentes. Queria dar um tchau para minha... Oi? Tá me ouvindo? Tô. Adeus, meu filho. Você tá me ouvindo? Tchau para vocês. Tchau para vocês. Tchau, tradutora. Vai pela sombra, Batman. Então tá, até a próxima.